The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction. Quanto você quer pra sumir da minha vida? Tô gostando. Não tem conta bancária que me tira daqui. Todo mundo esperto, hein? Tô registrando tudo, hein, mano? Aí, vamos trabalhar aí.